Pega esse cacete mole que eu transformo no bambu. Pra curtir a UDR tem que andar com o pau no cu. Nós te leva pra uma gruta e desmaia com Dramin. Pra cobrir você de porra e te chamar de curumim. Bebe o sêmen do carvão, do Barney, do Aquaplay, hidratando sua pele no grande bucaque gay. Vai na boca, vai no olho, festa da ejaculação. Se o gosto não agrada, tu tempera com limão. Bonde louco do bucaque, porra dentro do nariz. Hora do suco de pica é a hora mais feliz. Se o esperma entra no rabo e a pica não encaixa, faz uma espuma branca que tem cheiro de borracha. Pega esse cacete mole que eu transformo no bambu. Pra curtir a UDR tem que andar com o pau no cu. Nós te leva pra uma gruta e desmaia com Dramin. Pra cobrir você de porra e te chamar de curumim. Não quero te ouvir dizer: essa porra eu não bebo. Finge que eu sou Jesus e trepa no meu pau de sebo. Tanto faz se é mulato, louro ou caucasiano. Sou o seu Ricardo Mac. Vem mamar no seu cigano. Essa porra é viscosa, tem gosto de quero mais. Não se esqueça que a sua mãe já bebeu porra do seu pai. Se isso te deixou com nojo, então me escuta bem, porque a sua namorada já bebeu porra também. Pega esse cacete mole que eu transformo no bambu. Pra curtir a UDR tem que andar com o pau no cu. Nós te leva pra uma gruta e desmaia com Dramin. Pra cobrir você de porra e te chamar de curumim. Essa é a dança do bucaque, pegajosa e ofensiva. Seus girinos do amor vão nadar na minha saliva. Com a porra da UDR não se perde, só se ganha. Bucacão 2005 e que venha a Alemanha. Cu, buceta, caralho, buceta, pé da puta, buceta, buceta, cu, buceta.